amor, guardes chorar o dia. Meu lindo amor, guardes chorar o dia. Meu lindo amor, guardes chorar o dia. Vou bem com o peixe. Eu agora lançava um desafio entre os presentes. Não há ninguém que queira dizer qualquer coisa, um poema, qualquer coisa alusivo a este dia tão importante. Quem quiser aqui vir dizer qualquer coisa, sinta-se à vontade, sinta-se livre. Aqui estava a circular um poema muito bonito da mulher, da Alice Caetano. Já está cá em todo lado, talvez, para que eu tenha que dizer este poema. Alô?